Oi, sem ti, eu vou mesmo endoidar. Vou ficar maluco. Faz um vou ficar aí. Maluco. Esse é o DJ Lohan, o bicho solto. O que vai? Bye.